E até nós falamos no comecinho do programa sobre um evento que vai acontecer, né, neste fim de semana aqui em Foz do Iguaçu, o River Games ali no gramadão da Vila A, na região norte aqui do município. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Rabi Khalil, ele que é um dos organizadores, né, desse evento do River Games Festival 2018. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho então sobre essa programação, porque eu vejo que é bastante ampla, inclui cultura, música, esportes, enfim. Mas conte você para os nossos ouvintes aqui o que é que está sendo programado para sábado ali no gramadão. Vamos lá. River Games já é um projeto da DERI que acontece há algum tempo, já não é a primeira vez, né? Ano passado aconteceu em Santa Terezinha de Itaipu, também numa versão bem, bem interessante, bem ampla, né? Como a gente tinha o aspecto da água naquele evento, a gente tinha um evento com mais oficinas esportivas, né? Dessa vez, como um evento de elemento rua, terra, né? A gente resolveu valorizar, né, e trazer o aspecto da cultura de rua para esse evento, né? Então, a nossa programação é uma programação bem diversa na parte cultural, né? Com 4 grupos musicais de Foz do Iguaçu e 4 grupos musicais nacionais, né? Que estão em bastante evidência atualmente. Na parte de oficinas esportivas, a gente vai estar com slackline, com circo e com a parede de escalada. Na parte de entretenimento gastronômico, vamos ter os food trucks. E também vai ter um festival de cerveja artesanal promovido pela Eden Beer, né, que vai estar oferecendo lá alguns tipos de cerveja artesanal, né? Portanto, uma programação bem variada ali prevista. Vai ter também, pelo que eu vejo, aulão de yoga? Vai ter o aulão de yoga pela manhã, exatamente, né, bem, bem cedo ali. Antes de começar todas as atividades, a gente vai chamar todo o grupo para fazer uma aula de yoga. Vale ressaltar também que no período da tarde, já no final da tarde, às 18 horas, é a largada da corrida de rua, né? A Sunset, o River Games Sunset, né? É uma corrida de aspecto noturno também, com largada ali no time do pôr do sol. E então vai ser bem legal, vai ser bem bacana nesse sentido. Reforçar aqui para os ouvintes também que se inscreveram. A largada da corrida acontece ao lado do gramadão da Vila A, nas dependências do Centro de Convivência dos Advogados, ali o novo centro da OAB, um espaço bem bacana, numa parceria que a gente também construiu com eles, visando principalmente o aspecto da segurança e da qualidade do evento. Para as pessoas poderem localizar, até porque é uma estrutura nova, é aquela mesma rua ali ao lado do gramadão, só que um pouquinho depois ali do Colégio Ângulo, né? Exatamente. O nome dessa rua é Rua Perdigão. A gente tem o gramadão da Vila A, daí nós temos Corpo de Bombeiros, aí nós temos o Ângulo. Do lado do Ângulo nós temos o Centro de Convivência dos Advogados. Então, portanto, tá ali, vai partir a prova que tem dois percursos, um pouquinho mais curto, outro mais longo? Exatamente, ela tem dois percursos, um de 8 quilômetros, né, o mais longo, e um de 4 quilômetros para quem está começando, né? São dois trechos bem bacanas. A gente, da mesma forma dos eventos anteriores, a nossa preocupação sempre é com a questão de segurança, então a gente escolheu trechos que envolvem poucos cruzamentos, né, sempre em consonância com as forças de segurança, com a FOSTRANS, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, sempre com a anuência deles, né? Inclusive do nosso trajeto original, por recomendação tanto do FOSTRANS quanto da Guarda quanto da Polícia Militar, a gente fez uma pequena alteração, né, atendendo ainda mais o aspecto de segurança solicitado por eles. Falando especificamente da corrida, ainda dá tempo de fazer as inscrições ou já fecharam? Não, as inscrições elas se encerram hoje, né? Elas podem ser feitas pelo site meucalendariodeprovas.com.br, né? Hoje é o último dia, amanhã a gente precisa finalizar a preparação dos kits, né? Então, se a gente deixar tudo para a última hora, a gente acaba pecando também na qualidade e também sendo injusto com quem se inscreveu com antecedência, né? Então, hoje é o último dia, tanto pelo meu calendário de provas.com.br, assim como pela Nice Garcia, da Runners, quanto pela Rim Camel da Associação Acorrefós. Portanto, hoje, né, para fazer a inscrição, o valor da inscrição está em R$110? Hoje o valor é de R$110, a gente começou com um valor de R$50, né, tentando mobilizar a comunidade de atletas para se inscrever com antecedência. O resultado foi positivo, mas vale ressaltar que para as próximas é interessante aproveitar, fazer economia e se inscrever com antecedência. Agora, com relação à programação musical ali, que vai ser até um dos pontos altos, né, deste evento no sábado, eu vejo que vocês estão trazendo aqui nomes que estão em evidência, principalmente no que diz respeito ao rap aqui no país? Na verdade, cultura hip hop, né? O rap ela se integra à cultura hip hop. A gente está trazendo aí o MC Marechal, né, que é um expoente das batalhas de rima. Ele no Rio de Janeiro ele criou uma batalha chamada Batalha do Conhecimento, né, onde as pessoas rimam, né, disputam uma rima baseada em conhecimento e onde ele distribui livros gratuitamente, né. Então desenvolve um projeto de desenvolvimento social bem bacana, junto para fechar essa programação vem o Santi, né, que é um rapper em ascensão, novo ainda, jovem, garoto, mas que está aí nos hits, nas paradas, né, do movimento hip hop, assim como a Cintia Luz, né, que é uma menina aí que trouxe essa questão do empoderamento feminino também, né, para a música, para o rap, para esse movimento onde ele, naturalmente não, mas ele teve mais visibilidade com rappers homens, né, e agora a gente está tendo aí as meninas também ascendendo nesse processo. E também tem o Freud aí, que é um dos principais nomes da atualidade também no movimento do rap e do hip hop. E para não ser só rap e hip hop, para fechar essa agenda cultural, eu falei 4 atrações nacionais, mas são 5, né? A gente está trazendo também a banda Cidade Verde, que é uma banda de reggae, né, para também dar uma acalmada no final do evento, para as pessoas já irem relaxando e depois se dirigirem para suas casas. E quem quiser saber detalhes aí sobre toda essa programação, todas as opções que estarão disponíveis, pode procurar informação no Facebook, na internet. O que é que você recomenda? Eu recomendo a página do River Games Festival no Facebook, né? Hoje a plataforma é a plataforma mais rápida para a gente ter o acesso a todas as informações. Então a gente se concentra ali mesmo, então é facebook.com/rivergamesfestival e acessar todo o conteúdo, toda a informação, tudo que está acontecendo. Eu acabei não citando, Guilherme, junto, né, do River Games a gente também promove a questão da sustentabilidade, né? A gente está lá com a Feira Livre, né, que vai ter feira de troca, feiras de brechós, feiras de artesanato. Então, a gente vale ressaltar esse aspecto, né, desse conceito do River Games, que é valorizar a questão da sustentabilidade. E também um ponto ali de coleta de lixo eletrônico? Exatamente. Também o pessoal da Lixoteca vai estar por lá também, para reforçar essa questão da sensibilização em relação ao lixo eletrônico também, né, onde nesse momento todo mundo é eletrônico, né. E um ponto que não falamos ainda, como é que vai ser o acesso aos shows, às oficinas que serão feitas ali, vai ser acesso livre, como é que vai funcionar? O evento ele é gratuito para a população, né, é outro aspecto onde a gente tem lutado para manter ele dessa forma, a gente busca os nossos patrocinadores, né, e dessa forma a gente consegue acessibilizar um evento desse porte para toda a população, onde geralmente em outros lugares as pessoas teriam que pagar, né? Então a entrada dos shows é gratuita, a entrada do evento não tem portaria, né? É só chegar, se apresentar, escolher o seu lugar para sentar, levem suas cadeiras de praia, levem suas cangas, né? E as oficinas, a única recomendação é que para que passe pela secretaria do evento, né, faça o seu cadastro para estar para estar seguro, né, para assinar o termo de responsabilidade e a gente saber que a pessoa está ciente do que ela está fazendo. Portanto, conversei aqui com o Rabi Khalil, ele que é um dos organizadores do River Games Festival 2018, que acontece neste sábado ali no Gramadão da Vila A. Muito obrigado pela participação e sucesso aí em mais este evento. Eu que agradeço, Guilherme. Queria ter a oportunidade aqui para encerrar, fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Em especial ao Parque Tecnológico de Itaipu, PTI e a Itaipu, assim como a Prefeitura de Foz do Iguaçu, que tem sido extraordinária nesse processo. Se não fosse essa junção, nós dificilmente realizaríamos esse evento, assim como todas as secretarias que se envolveram, a Cell Shop, que está vindo aí para apoiar o River Games, e a gente espera que eles continuem, eles vão gostar muito do resultado. A gente pode citar uma lista bem grande, né, as forças de segurança também. Agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores do River Games, porque só através deles, graças a eles, é possível promover um evento gratuito para a população, tanto de Foz quanto da região.